E aí? Gurej, a Políbio, o progresso. A maldade está no ar. Só basta você enxergar. Existe coisa mais importante na sua vida. E é só uma decisão, irmão. Me dá um tempo só pra eu pensar. Se faço o certo, se faço errado. Aqui me dá um tempo só pra eu pensar. Se faço o certo, se faço errado. Yeah, no progresso, na rua Políbio. Vou seguindo indeciso sem saber meu destino. A movimentação a todo momento, nota de 10, 50, 100. Estou vendo, instiga, né? Dá vontade de ter, com certeza, mais feliz e conforto viver. Mas passageiro, né? Tudo muito complicado. Um dinheiro, status, destino contado. Sinceramente, já cheguei tão perto de aceitar um cargo de gerente numa boca trampar. Já estou cansado de carregar lata de cimento, uma ferida no ombro e meu corpo doendo. Se tivesse ao menos um curso grátis pra fazer, com certeza essa dúvida eu não ia ter. Eu pensar qual decisão eu vou tomar. Perdão, Deus, me dá um tempo só pra eu pensar. Só pra eu pensar. Se faço o certo, se faço errado. Aqui me dá um tempo só pra eu pensar. Se faço o certo, se faço errado. Aqui. Indeciso, mas tenho que ter uma decisão. O crime de milhão honesto de dar só pro pão. O crime, o dinheiro, inimigo e mansão. Honesto, pouco dinheiro, liberdade, irmão. Cata latinha, não sei se isso é pra mim. Viver trancado, eu não posso viver assim. É um destino que garante a minha vida. Ter uma mãezinha boa e tem que honrar minha família. Há tanto sacrifício passado, eu sinto honrado por minha mãe que sozinha 9 filhos criados. Que agora é hora de eu retribuir. Fazer a coisa certa e fazer ela sorrir. Não vou deixar minha mãe no canto chorando por seu filho que no crime está quase se matando. Obrigado, Deus, por ajudar eu a resolver. Agora estou decidido, no crime não vou viver. O certo preciso fazer, não vou magoar você. Você precisa entender que a vida não é só de poder. Certo, eu preciso fazer, não vou magoar você. Você precisa entender que a vida não é só de